Tudo que Deus permite é para nosso bem. Na verdade, o mal não existe. O mal nunca existiu diante de Deus. Primeiro, o mal é uma criação do homem, não é de Deus. Quando Deus permite algo que pareça mal, é para que se transforme num bem. É de fato a gente e o Machado que anunciam a volta de Jesus para iniciar o reino de Deus neste mundo, elas são sensacionais. Vamos ver. Faltos cristos em todos os povos e nações da terra. A última tentativa inútil de sobrevivência das religiões humanas. Guerras, terremotos, fomes e pestes em todo o mundo. Sinais no céu, no sol, na lua, nas estrelas, visíveis a toda a humanidade. Pois é. Serão visíveis a toda a humanidade. Perseguição aos cristãos do novo mandamento de Jesus, cristãos de todas as religiões e filosofias existentes no tempo do fim. Vejam bem que a LDV não é fanática. Ela admite que há cristãos em todo o mundo tão puros diante de Deus como esses aqui do novo mandamento. É que formarão um rebanho único do Cristo de Deus. Outro sinal, apostasia geral em todas as crenças religiosas deste planeta. Nenhuma estará livre desse fenômeno. Nenhuma. Falsos profetas em todos os meios de comunicação a serviço do anticristo. Isso é muito sério. Multiplicação da iniquidade até ao apogeu. Isto em todos os continentes, até no Antártico, que vem a ser o sexto continente. A iniquidade multiplicando-se no mundo, a proporção que mais se aproxima o absinto de nós. Está no meu livro. Esse absinto é o planeta que vai carregar a maioria esmagadora dessa humanidade podre que está aí, só se comprar no mal. É o caminhão do lixo. Outro sinal, advento da caridade real, material e espiritual, a luz do novo mandamento do Cristo. É, o pessoal pensava que só havia a caridade do pão, do bolo de milho. O cara abre aquela boca enorme, os olhos ficam saltados, esbugalhados. Não. Há muita fome de Deus, fome de luz, fome de paz, fome de paz interior, principalmente. Isso só se adquire pela caridade espiritual. Outra chave, a volta dos judeus a Jerusalém. E essa foi profetizada pelo próprio Jesus. Angústia e temor das nações em suas inúteis conferências de paz. E são inúteis mesmo, vocês sabem disso. Outra chave, evangelização mundial, mesmo com a interpretação da Bíblia pela letra que mata. Até que venha a nossa para o mundo inteiro. Multiplicação do saber no mundo, progresso alucinado desses últimos anos. A conversão dos judeus ao cristianismo, do Cristo, com a aceitação do Messias divino, que é Jesus. Só rebanho para um só pastor. O domínio mundial do anticristo. Uma aliança de 10 nações poderosas. Abominação da desolação no lugar santo. Gog e Magog, a queda da Rússia. A grande tribulação como nunca houve no mundo. Armagedon em dois planos, material e espiritual. O fim dos tempos. E graças a Deus, chave 21. Jesus volta ao planeta que fundou. Inicia o reino de Deus com o povo de Deus. Agora, particularizando, temos a quinta. Queremos viver então a primeira epístola de São Paulo, a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ora, os que também. Alguns trairão sua fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios. Segunda Epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, entre aspas, segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Eis que já estamos nos últimos tempos, e alguns líderes, entre aspas, a serviço do anticristo, agem abertamente contra o povo de Deus. Eles se rodeiam de mestres segundo as suas próprias ambições e caem no laço dos piores obsessores deste final de ciclo. Então fundam obras de mistificação envolvendo pobres criaturas de boa fé, mas vítimas da maior desgraça humana, que é a ignorância da lei divina. Quem não sabe Apocalipse, já não sabe mais o Evangelho, porque o Apocalipse é o Evangelho. Isso a LBV diz pela primeira vez na história do mundo. Mas como acabarão essas obras geradas pela cobiça? O próprio Jesus nos alertou. Muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. É só esperar mais um pouco para conhecer esta realidade. Nenhuma instituição estará livre dessa tragédia. Cada uma delas terá seus traidores. nem mesmo Deus evita esse flagelo, porque a lei divina, julgando o passado, determina o futuro. Os iscariotes são de todos os tempos e de todos os lugares. Mas é necessário que assim seja para se cumprir a escritura, isto é, a profecia de mim. Nós, legionários de Deus, sabemos que ficarão na terra apenas aqueles que formam a minoria escolhida dos cristãos. Só esses ficarão quando Jesus vier. São os sobreviventes que ficaram depois do final do Armagedom. E esses sobreviventes é que formarão o moderno e verdadeiro povo de Deus, um só rebanho, para um só pastor. Deus está presente.